só peço a Deus que eu não morra de fome, solitário pelas calçadas frias, sem ter feito na vida o que eu mais queria. Que a ferida em mim deixada pelo descaso não me faça mais um ser humano revoltado. Que a consciência entre na cabeça dos homens da nova geração e eu possa presenciar o sorriso verdadeiro na face de cada irmão. Eu só peço a Deus. Eu só peço a Deus. Que a desigualdade social não massacre mais a minha gente. Eu só peço a Deus. Que o poder que emana do povo pare de agir covardemente. Covardemente. Eu só peço a Deus que nenhum homem derrame seu sangue na terra, nem se vanglorie da famigerada guerra. Que o traidor e corrupto seja desprezado e somente encontre abrigo em quarto gradeado. Que um só homem não tome conta de todo um povo, mas todo um povo cuide de cada homem. Eu só peço a Deus um pouco mais de vida e saúde pra cuidar do meu filho com dignidade, e no futuro ele possa orgulhar de si e lembrar de mim com saudade. Que meu amor por meu filho seja maior que o próprio mundo, e o que eu peço agora seja verdadeiro e venha bem lá do fundo. Eu só peço a Deus que a crítica maldita não seja como a censura e nem tire de mim o direito sagrado à liberdade. Que o dinheiro nada valha na hora do julgamento, e o rico e o pobre têm o mesmo tratamento. Que eu possa até apostar que minha nação é constituída de um povo decente, do mais humilde até o nosso presidente. Do mais humilde até o nosso presidente. Eu só peço a Deus. Eu só peço a Deus. Que a desigualdade social não massacre mais a minha gente. Eu só peço a Deus. Que o poder que emana do povo pare de agir covardemente. Covardemente. Eu só peço a Deus que o amor volte forte e não seja mais um mero sentimento. Que nenhum tiro quebre mais a mensagem do silêncio. Que a mãe não abra mão de suas funções em nome da vaidade, e o pai, embora pobre, põe seu papel com dignidade. Que eu traga na ponta da língua e cante com orgulho o hino do meu país, e minha cultura seja valorizada e preservada desde sua raiz. Que esta pátria cuide de seus filhos com mais amor, e outras nações não tragam o desgosto da dor. E nenhuma raça humana abuse da outra e nem se sinta superior. Eu só peço a Deus. Eu só peço a Deus. Eu só peço a Deus. Que a desigualdade social não massacre mais a minha gente. Eu só peço a Deus. Que o poder que emana do povo pare de agir covardemente, covardemente.